Oh, oh, oh. PR15 tá em cena, irmão. Desde 1999. Experiência. Jamais desista. Oh, oh, acredite bem mais no Deus que te dá o pão, que sempre te estende a mão. Mesmo sem força, sem chão, Ele te ampara. Jamais desista. Oh, oh, acredite bem mais no Deus que te dá o pão, que sempre te estende a mão. Mesmo sem força, sem chão, Ele te ampara. Jamais desista dos seus sonhos. Jamais. Jesus tem o melhor dos planos. Bem mais. Se você pode sonhar, pode realizar. Só depende de você, só basta acreditar. Jesus te deu a vida, saúde, levante. Mesmo que seja sua última esperança. Jamais desista, jamais desista. Jesus te deu a vida, levante, arrisca. Jamais desista. Oh, oh, acredite bem mais no Deus que te dá o pão, que sempre te estende a mão. Mesmo sem força, sem chão, Ele te ampara. Jamais desista. Oh, oh, acredite bem mais no Deus que te dá o pão, que sempre te estende a mão. Mesmo sem força, sem chão, Ele te ampara. Quando criança, poxa, mas que bela infância. Menino levado sem esperança, mas a presença do pai. Mesmo em cima de um barranco alto, Ele dizia: pula, vai. E eu pulava, sem medo eu tinha? Tinha nada. Lembro que ao ver a sensação de segurança me dominava, mas que conforto quando meu pai me abraçava. E é assim que tem que ser. Essa mesma relação de confiança é a que Deus quer de você. Se liga só você, porque parar por quê? Desistir dos seus sonhos é nada mais do que desistir de viver. Jamais desista. Oh, oh, acredite bem mais no Deus que te dá o pão, que sempre te estende a mão. Mesmo sem força, sem chão, Ele te ampara. Jamais desista. Oh, oh, acredite bem mais no Deus que te dá o pão, que sempre te estende a mão. Mesmo sem força, sem chão, Ele te ampara. As dores nos cegam, as frustrações os emborrece. As perdas e as pedras, os caminhos nos enfraquece. Nos deixa zonzo, nos faz perder o sono e desistir dos nossos sonhos e planos. Mas sei de um jeito de usar isso ao nosso favor, elevar nosso ego e ver que temos valor. Usar as derrotas para cultivar os seus sonhos e seu suor para regá-los, isso que eu proponho. Não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar, mesmo estando sozinho. Toda trajetória tem percalço, tormenta, mas você tá calejado, eu sei que tu aguenta. Nunca desista de sonhar e nem de acreditar. Você não veio ao mundo só pra vegetar. Então pare e pense no que te fez parar. Pegue seu melhor tênis e volte a caminhar. Jamais desista. Oh, oh, acredite bem mais no Deus que te dá o pão, que sempre te estende a mão. Mesmo sem força, sem chão, Ele te ampara. Jamais desista. Oh, oh, acredite bem mais no Deus que te dá o pão, que sempre te estende a mão. Mesmo sem força, sem chão, Ele te ampara. A paz não está morta, até porque ela habita no coração daquele que acreditar. E nós ficamos na torcida para que as pessoas se recuperem das situações desesperadoras. A saudade pode nos trazer lembrança, mas unicamente a fé reaviva a esperança. E te faz por apenas alguns minutos voltar a ser criança, tipo a fonte da juventude. Um CD consegue eternizar isso e se manter jovem para todo sempre. Eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência viver mendigando pão. Acredite bem mais, jamais desista, jovem. Você pode mais, eu sei disso. Nós acreditamos nisso, e isso basta.